Bom dia, aqui é a Bárbara do Filho, Desafios e Ministérios. Vamos dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o tema de hoje são preocupações. Livremos-nos dessa bagagem pesada. Nós mães temos o hábito de nos preocupar com os nossos filhos. Quando ainda são bebês, nós nos preocupamos com o desenvolvimento deles. Se já são adolescentes, nós nos preocupamos se está acontecendo tudo no momento certo. Quando são jovens, nós nos preocupamos se estão escolhendo o caminho certo. E se os filhos já são adultos, nossa preocupação é com a nova família que foi formada ou está se formando. Ainda que as fases mudem, nós nunca deixamos de nos inquietar com os nossos filhos. No entanto, podemos verificar na palavra de Deus o seguinte ensinamento: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 26-27. Temos sim de oferecer aos nossos filhos muita proteção, carinho, amor, presença, aconselhamento, disciplina e alertá-los sobre as más companhias, os maus caminhos. Devemos procurar fazê-los viver em um ambiente de tranquilidade, segurança, compreensão, enfim, tudo o que o filho precisa, esteja ele na fase de bebê, adolescente ou adulto. Não podemos jamais esquecer ou negligenciar nosso papel de semear dentro de nossos filhos a boa semente, que é a palavra de Deus, a qual no tempo certo dará frutos e o próprio Deus os protegerá, assim como afirma o texto sagrado. Deixemos de nos preocupar tanto e passemos a colocar os nossos filhos inteiramente nas mãos do Senhor. Amém? Sigamos na fé. Bom dia e até amanhã.